4-5 の名パト ナー。名パトナー、シェメットへのプレゼンサー。この打つでしまう、マウンティング。 全ナッシングの名パトナー。 Minha Patrick 9, QNH 1009, autorizado pouso pistão no 0, vento 100 graus, 8 nós. Tudo com essa testa, na minha Patrick 9. Linha 2 no 1, após o pouso do Boeing da Azul que pousa, autorizado. Alinhar e manter o pistão no 0. Após a aeronave da Gol, a linha mantém, Linha 2 no 1. É 49 no solo aos 53, no zero à direita, chama o solo, número 1 no sinal 9. 309 é legal, boa. Eu tenho um motorizado, decolagem no 0, vento 1 no 0 graus, 9 nós. Livre decolagem no 0, final da vento. no Uno do Colonel 55, chama o controle, 1-2-0 do sinal 8. 3-0-8, boa. Controle Salvador, 6211. Chile 6211, conta com radar da colagem. Superavia 5-1, para nível 360. 360, autoriza voa lenda. Chile 6211, Chile 6211. Mantenha o perfil para o 360. Chilena 6211 está autorizado a voar, posição pouco segura. Boa segura, 6211, obrigado. Sinal 73 autorizado, alinhar em decolar 1-0, vento 1-0 graus, 9-9. Estamos autorizados a alinhar e decolar da 1-0, viu? Sinal 73. 2, controle 1028. 1028, contrabando. Controle Salvador, bom dia, Rio 5973, decolando a Cisco. Rio 5973, tem um pato radar da colagem por vazia Puca, para Rio 330. Saída via Puca 330, Rio 5973. 1908 no controle, 1208. Controle agora, precisando 3, segundo 3, bom dia. Ao 9970, chame Centro Recife, na frequência 126.85, alterna 125.45. 205.2545, zero. 5, 1, 7, chame centro Recife, na frequência 128, decimal 8, alterna 135, decimal 3. 3835, decimal 3, tá? 3517. Centro, bom dia. Tom 1098. Está sendo identificação. Está via chegada com médio ano para 1050. A gente é Salvador 1099. Azul 2704, autorizado, olhar em litoral 1-0, vento no 20 graus, 1-0 nós. Colagem 2704, Azul. Chame a frequência 1208. Então, 4753, impressão de identificação, vista via chegada a bom para 4006. O ajuste no 019, seu número na aproximação, cancela a retícia de velocidade de chegada a bom. Olha, Controle Salvador, Buenas Azul 2704, colado 1500, passando agora na PUC Sacaju. Azul 2704, contato radar Underfly, subavia 6 da PUC, panel 350. Subavia a PUC 350, Azul 2704. Eu vou no 755, descido autorizado até 060. Azul 2704, chego sempre Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. Após desvios, voe curva direita para 070 para se portar com sua localizadora. Se utiliza até 2000 pés, a taxa está de 0. Nós temos 70, direita, 021, autoriza a beleza. Vai embora para o estado de 09. Eu 4981. Essa é a investigação dessa vez, chegada a ponto para nível 070, ajuste 0019. Para 4 mil pés, o ajuste no 09. 2296, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 295, ok. 0,95. Oi, Vandir, vamos no 092. No 092, continue a aproximação, aguarde pista livre, QNH no 019. Continuando agora, pista livre com 29, 0992. 1755, disso aí, para 2006, autorizado em MS, sobre a pista 90, ajuste 099, reporte estabilizado. 2019, não vai reportar estabilizado, bola na frente. A 249.1, disse autorizado para 4.000, segue o ajuste na 099. Restrição de altitude, a 249.1, o senhor recebe como número 4 na aproximação.491, dessa via para 2010. O ajuste no 099 está autorizado e a sexta da pista no 0 reposta estabilizado. Número 2 na próxima. Descendo para 2000, via, tem um ajuste? 1019, azul 4931. 1019, azul 4932. Autorizado, regulagem 0, vento 1, 2, 0 graus, 1, 0, 9. Esse é o 233. Comunicador, Golo 755. Golo 755, chame a torre da frequência 118, decimal 95. 295, Bom dia, Golo 755, interceptando o localizador. 755, aproximação, voz especialista. Guarda. Colo 45, chama o controle, número 0 decimal 8. Ponto 8, bom dia. Favor, bom dia. Vou 1233. Bom dia, Golo 233. Contato na decolagem de sua via Arvo 1 para nível 360. 360, bom dia. Autorizado pouso no 0, vento 1, 2, 0 graus, 1, 0, 9. Revolta. Controle, quando possível, 236, gostaria de levar na proa de Alefa. 233, mas eu preciso da chegada, da saída, corrido, mas eu preciso da saída. Chame a torre da frequência 118, decimal 95. 1895, a torre, obrigado, até já. Salvador, bom dia, Azul 4981, 2 milhas de cima. Já 4981, com a aguardar livre, 4981.